Boa Azul, Persetino 3, está estabilizado, Zoca, será? Tente o Zulu 713, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 7895, grato, uma boa noite. Boa noite. Era torre 18, decimal 95. A minha frequência, QNH1108. Oi, boa noite, Azul 2713, tá? Fui LS com trem, passo já checado, Zoca de Cera. Azul 2713, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, pista úmida. Aguardando, 2713. E o reportagem estabilizado de LS, boa na cidade. Gol 1098, observe o ônibus da Tampa passando agora através do portão 62, depois a passagem do tráfego autorizado, julgar de portão 2. Ok, então após o mesmo, procede portão 02, 0 na preta. Limite radial 2809 Salvador. Esquerda 025, 9742. Chanel 6212, emitir redução para 2109. 2109, Chanel, 6200, salas 28, livrando, siga táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, da 3600. Azul 2713, pouso autorizado, pistona 0, vento 120 graus, 099. Aí o pouso 2713. T42, vou via direita para o 030. É, vai manter essa proa um pouquinho mais à frente para evitar a formação positiva? Sim, entendido que está aceitando desvio e informe ao terminal. Ok. O azul autorizado ali aí manteve, então 4732. O azul ali mantém, então 4732. Direita, pro 060. Direita 60, vou 9743. Pode continuar descido, Golan 7742. Golan 9742, autorizado descida para 3000 pés, QNH1018. Intercepto de curso do localizador nesta proa. Intercepto localizador, desce para 3000, o Golan 9742. Azul 2713, Solos 31, livre à direita, Alfa, Quilo, Pat 3, posição 04. Direita, Alfa, Quilo, Pat 3, posição 04, Azul. Piso na LS, o voo 1723. Quente, voo 1723, chama pelo frequência 118, decimal 95. 2895, boa noite. Boa noite. Voo 9742, autorizado descida para 2000, pés em forma estabilizada. Para estabilizar o 9742. São 4738, decolagem autorizada, sistema 0, vento 130 graus, 099. Autorizado, decolagem no 0, são 4738. Tem chegado a chamar 6212 ao número 3. Sim, Salvador, boa noite, voo 1723, final da 0, aviso. Voo 1723, boa noite, voo autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 089, pista úmida. Livre pouso, pista no 0, voo 1723. Voo 4738, decolado aos 33, chame o controle Salvador, 120, decimal 8. 208, tá, 4738. Controle Salvador, boa noite, tá? 4738, Momon. São 4738, contato radar na decolagem, suba via sua mão para o nível de voo 370. Momon 370, via, tá? 4738. Chama 6212, inicie redução para 1809, vai seguir tráfego na posição de 12 horas, 8 milhas e meia, Boeing 737-800, com 80 de ground speed. LS, gol 9742. Gente, gol 9742, chame a torre frequência 118, decimal 95. 8895, obrigado. Torre Salvador, gol 9742, boa noite. Gol 9742, boa noite, caixinha de aproximação, aguardando pista livre, informo pista úmida. Ok, guarda no pista, voo 9742. Iniciando pro 040, sendo 2 autorizado LS, está na 6212. Quando voa 3520, centro da tarde. 3520, essa identificação dessa via chegada para o Médio Lão para o nível de voo 050. 050, você tem o PRO de Duna, sabe? 3520, autorizado a PRO de TAP. De TAP, 3520. Tá, 4738, solicita desvio à direita, magnética 325. Gente, desvio, informe o término, com 4738. Amaral, tá, 4738. Falou 36, Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9. Eu recebi autorização pro 6224. Afirmo, dois minutos da cota. O 86224 já tá pronto pro push? Não, ainda não. Gente, aguarde. 8, submantém, nível 1390. 1390, tá, cota 732. Chamei 6212, compete aproximação, chamei a torre na frequência 118, desse bar 95. Completo, chamação 295, está na 6212. Zero, pouso, 9742. Firmo, gol 9742, pouso autorizado, vento 170 graus, 079, pista úmida. Firmo, pouso, 9742. Estou em Salvador, Chané 6212, boa noite. Boa noite, Chané 6212, aproximação, informarei pista livre, pista no zero úmida. Gente, Voo 9742, solo 38, livre à direita, taxi Foxtrot, siga via Alfa, Kilo, Pat 3, posição 2, Lima. Direita, Foxtrot, Alfa, Kilo, posição? 2, Lima. 2, Lima, voo 9742. A 4738, possibilidade de uma arma outro pro 4738, mantenha prioridade de código coordenando diretamente com o Recife na frequência 125 decimal 45 até 2000 decimal 85. 2545 2085, tá 4738. Pessoal, valeu, boa noite, Chané 6074, lá no Ceará. O Chané 6074, essa é a identificação do Itavia, chega da Bonete 1 para nível 060. Explosia Bonete 1, 060, Chané 6074. Cópia. Escuta, prossiga. Oxe, né, 224, autorizado para Serra Bravo, Alfa Romeo, via Whisky 33, nível de voo 190. Saída Conde, primeira curva à esquerda. Transponder 5451, no controle Salvador 120, décima 8. Oxe, né, 6224, autorizado para Caju, nível 190, via Whisky 33, decola da 10, com curva esquerda, perfil Conde. Controle 1208, transponder 5451, no Chanera 6224. Adicione pronto, são 4. Chamaria, obrigado. Chanera 6212, solo aos 41, livrando, siga via Alfa, Juliette, portão 03. Via Alfa, Juliette, portão 03, Chanera 6242, 6212. Positivo, pode prosseguir para 2000, até 3520? Tá 3520, autorizado para 2000, teste que legal na 08, ele é essa que saída pistão na 0, então estabilizado. Ok, podemos ir direto Duna então? Autorizado para hoje Duna até 3520. Duna 3520. Confirmando o ingresso de Juliette para o Pátio 3 e posição 2 Lima. Vou ingressar a Juliette então, até 2 Lima, tá bom? Luna 742, Pátio 3 à esquerda. Pátio 3 à esquerda? Afirma, posição é a 2 Lima, remota. Afirmativo, tá voltando. Estou seguindo com a 2, mas desculpa pelo equipe. Entendi. Azul 5127, a sua identificação desse para nível de voo 070, autorizado voar na proa de Itap. Beleza, voo 070 Itap, azul 5127. Alfa Salvador, Alfa 31, o 2, acima do 177, boa noite. A3152, acendo identificação, dê sua via chegada do Médio Ona para o nível de voo 080. 080. Oxenemi 074, desça para 2007, que negão no 08, e ali é CTI autorizado e som estabilizado. 2008, chamada estabilizado, onde é 0074. Azul 5127, desça para nível de voo 050. 050, 5127. 4152, desça para nível de voo 060. 060, 3156. Salvador Code Duna para o 5127. Azul 5127, autorizada para o Code Duna. Muito obrigado, Code Duna, 27. Estabilizado, 3520. Então 3520, chama a torre frequência 118, decimal 95. 1895, boa. Torre Salvador, então 3520, boa noite. Pista 3520, continua a aproximação, informe visual com a pista. Ok, confirme, tá chovendo, dá uma olhada. Última informação de pista úmida, mas acabou de chover levemente sobre o campo. Ok, pista úmida, 3520. Salvador, boa noite, Azul 4062, descendo para o nível 150. Azul 4062, já sendo identificação, desça via chegada do Bonete 1 para o nível de voo 070. Bonete 1, 070, Azul 4062. Visão com a pista, 3520. 3520, pouso autorizado, pistola 0, vento no 50 graus, 119. Confirma o vento? 150 graus, 119. Pouso autorizado, 3520. Salvador, mais uma vez boa noite, boa noite 092, boa noite, informação Charles, pode possível autorização para São Gonçalo da Maré? 2098, boa noite, prepare a saída Pouca Transição Zipar, aguardando cópia. Pouca Zipar, não sei se é. Desça para 4010, que nega 1018. 4010, 3152, sem restrições, senhora? Sem restrições. Azul 4062, desça para nível de voo 050. 050, 4062. 3398, boa noite. Essa identificação dessa via chega da boa mediúnica para o nível de voo 060. Descendo via 060, o 3398. Torres, 3520. 3520, Torres. Informo que a pista está molhada e também está chovendo ali sobre a pista. Cliente da 3520, Solo 53, táxi está autorizado via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa Juliette para 10, para 3520. 3224, essa identificação foi proa da posição do MED para completar a chegada e informa quando o ideal de descida. Do MED, rebotando o ideal 2224. Qual é o nosso número na aproximação? 2224. 02224 é o número 6. 3. Meia dúzia, número 6. Copiado. Estacionamento 074, informe visual. Camarada de trabalho, 074. Pesado FEU no 074, foi autorizado, pista no 0, ventou no 40 graus 3152, informe velocidade. Agora está botando 150 na cara. Cliente, eu vi 4062, reduz a velocidade para 2509. Está seguindo tráfego de posição de 12 horas, 9 milhas e meia. É 2320, cruzando nível 090 para 4000 pés, em redução para 2509. Cliente, está reduzindo para 2509, azul, 4062. Passarei 2224, desça para o nível de voo 070. 070, 2224. Portão 4 autorizado, chame táxi. Vai chamar o 6224. Na 6074, solo 57, livre à direita, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 62, Chané 60. Bona 098, qual que é? 098. 098, autorizado para Serra Brava, Serra Golfo, via Bezluno 0, nível de voo 370. Saída Pulca, transição Zipá, primeira curva à esquerda, transponder 5457, controle Salvador 120.8. Autorizado então, nível 370, via uniforme Bezluno 0. Pulca, Zipá, primeira curva à esquerda, pela Bezluno 0. 547 ao transponder, 20.8 ao controle Salvador, 098, posição 2. Transição de par, chame pronto, portão 2. Transição de par, correto, camarada. 4152, desça para 2000 pés, quem é ganhando agora no 8? 2000 mídias, 8, 710, azul 4527. Cliente azul 5127, chama a torre frequência 118, decimal 95. 1895, bom final de semana, 5127. Igualmente, ponto 3152. Autorizado final de LSXC, pista 10, informe estabilizando. Contra a estabilidade de LSXC 10, tá 3152. Azul 4062, desça para 3000 pés sem restrições, que negar o 908. 3 em pé, 1098, azul 4062. Tem pra visão na pista sim, azul 527, sem a pista molhada. Gente, azul 5127, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 079. Leve pouso, pista no 0, azul 5127. 018, tá 3398. Passarei 2224, desça para nível de voo 050. 050, 2224. Controle Salvador, Sané, 258. Sané, 258, acendo identificação, desta via, chegada Bomed 1 para nível de voo 060. 060, Bomed 1, 628. Sané, 264, taxa autorizada até o ponto de espera, direita via Inja, no ponto de espera, chame pronto, QNH no 098. Direita via Índia, no ponto de espera pronto, QNH no 0, 186224. Uma pista, tá? 3152. 3152, completo, chamei a frequência 118, decimal 95. 3152, boa noite. Velocidade em Itap para o 3398. Confirme. Libera velocidade em Itap para o TAM 3398. Livre. Obrigado. Tem um ponto de espera, chamei a 224. Vai manter o ponto de espera 6224. Estabilizado. 2013, ele é 5, autorizado, reporta, autorizado, azul 4062. Salvador, será 6224, colega, podemos lá, tá? Chamando 6258, autorizado para o ajustar. nós, tá? Obrigado. Dois, boa. 3152, cabeça de LS. Tá, 3152, boa. Continua a aproximação, aguarde que está livre. Prazer, escuta, 3152. Azul 5127, solo 03, Libra na direita. Siga via Alfa, Kilo Pat 3, posição 4 Lima. Libra, Alfa, Kilo Pat 3, 4 Lima. Azul 5127. Então, 3152, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 07 nós, pista molhada. Livre, pouso no 0, tá? 3152, tem que estar pronto. Só 3398, pressão para 2000 pés, vencer a opção para 1809, aguarde autorização para final IGS. 2200, 3398. Nós podemos alinhar e decote imediato padrão 95. Gente, eu chego. 1198, decimal 95. Boa noite, 95, boa noite. 1398, autorizado final de ILS, pista 1-0, vai seguir tráfego por de 1 hora, 9 milhas, na final com 190 de grau de speed, 1 Embraer 190. Tá reduzindo aqui, 3390. Sala 06, liberando direto, taxi via Alfa, chamei da Juliette. Alfa, Juliette, tá 3, 1, 2. Azul 4062, autorizado pouso, pistão 0, vento no 40 graus, zona 0 no ar. Autorizado pouso, pistão 0, azul 4062. Apagando 224, desce para 2000 pés, que negão no 0908, aguarde autorização para o final IGS. Passarei 2224, desce 2000, 1018, reduzindo para 1909. 1909, autorizado. 180, aguardando autorização IGS. Controle Salvador, boa noite, 1222, informação Charlie, cruzar 220. Bono 228, acende a identificação, desça para o nível de voo 050, autorizado a apoio de TAP. Descendo para o 070, apoio de TAP, com 1228. Negativo para o nível autorizado 050, Bono 228. 050, com 1228. 3398, controle de aproximação, chama a torre na frequência 198, decimal 95. 295, boa noite, boa noite. Passarei 2224, 20 final ILS, XR, pista 0, informe estabilizado. Está estabilizado, 2224. 224, tem mais algum aeronave para frequência do aeronave que está no céu? Existe sim uma outra aeronave, porém ela se encontra um pouco mais distante. Será possível a sua autorização de decolagem logo após o pouso? Oxe, graças. Azul 4062, solo 08, libera direito, taxi via Alfa, chamamento da Julieta. Via Alfa, chamamento da Julieta. Oi, boa noite, TAM 3398. T3398, continue a aproximação, o arte pista livre, ajuste o altímetro 1098, só no pista molhada. 1098, 3398, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, gol 9775. Gol 9775, para cópia? Afirmo. Aguarde. Já se escuta com a Delta. T3398, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-0-9. Repouso, pista 1-0, tá? 3-3-0. Capitão localizador 2224. Sente para resolver 224, complete a aproximação, chama a torre na frequência 1198, decimal 95. 95, boa. Oi, Salvador, passei do 2224. Boa noite. Para resolver 224, chama a aproximação, mais pista livre. Gol 9771, para cópia, aguarde, é o número 2. O número 2, tem a saída prevista, como é que foi? Firmo, Arbor 1 Elef. Arbor 1 Elef, obrigadão. China 6224, a linha mantém cabeceiro na 0. A linha mantém 1-0, 6224. Azul 4062, ingresso Juliette, portão 01. Juliette 01. A 3398, solo 11, libera a direita, taxi via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, tá 3398. Motor em Salvador, tá 3170, tá 220 para 219190. 3170, SM identificação, desça para nível de voo 060, autorizada para o ITAP. ITAP 060, 3170, obrigado. Este nome é 258, desça para 2010, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, da pessoa 0, chamei 62, foi. 224, está visual com o cão? Passei 2224, ainda não. Estão a 1600 velhos, passando externo agora. Sim, chame quando visual, passarei 2224, informe pista molhada. Vai informar visual, 2224. O Xané é 6224-3, chame o controle de Salvador em 120-8. 108-6224. Mantenha a posição, o previsto é o 02, estamos coordenando juntar infra-aero um outro portão. Passei 2224, está visual, agora 1200 pés. Passarei 2224, está autorizado por pistão a 0, vento 150 graus, 149. 150 com 14, 2224. 3398, coordenando junto à infra-aérea, e a mesma informou que você irá aguardar a liberação do 02. Então, mantenha a posição e aguarde novas instruções. Está aguardando, está 098 é a torre? Passei 098. Aguarde 30 segundos para iniciar o flashback, por gentileza. 30 segundos, 098. O T3398 foi reposicionado para 04. Ingresso Juliette, portão 04. 04, obrigado. T3398. Goma 098, para informação, é Airbus da TAM ingressando agora Juliette, portão 04. 5 meses parquear, inicie, chama táxi. Grato pela colaboração. Ok, posso ir para a 04, a gente tem que ir para o feedback. 09, marque. Partiu para a cópia do 9775. 7785, aproximadamente 2 minutos. Prepare já a ação voo no Leda Motiva. Tá bom, no 7. O Xamã 6258, completa aproximação, chama a torre frequência 198-295. 295, Xamã 6258. Goma 228, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. Chamará estabilizado no ILS, com 1221. Na 31-70, você estava 3.000 pés, sem restrições, que negar no 08. 3.000 sem restrições, 31-70. Oi, Salvador, Xanema 258. O Xanema 6258, ajuste altímetro no 08, informa pista molhada, confirme esse visual. Tenho visual com a pista, 6258. O Xanel 6258, autorizado pouso, pistão a 0, vento 150 graus, 129. Exato pouso, pistão a 0, Xanel 6258. Gol 9775, cópia? Sim, prossiga. 19775, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 10, após conforme a rota do plano, nível autorizado é o 360. Decolagem da 10, com primeira curva direita, na saída São Vundo, Leda Mótiva. Aciona no transponder 5464, controle de Salvador, opera em 1019, corrigindo 120, décima 8, a frequência do controle. 7, Guarulhos 360, ponto 10. Decolada 10 com a direita na saída São Vundo, transição ótima. 5464, transponder o controle 208, com 77. 1975, correto, chame pronto o pushback. Não. Passarei do 2224, Miratiliete, até a remota 12, Patiuno. Juliette, remota 12, Patiuno, passarei do 2224. Oito, solo Zulu 9, libere a direita. Taxi via Alfa, Kilo, parte 3, a prevista é 2 Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, prevista, é isso? Afirma, a prevista é 2 Romeu, fique atento ao sinalizador quando no parte 3. Ah, tá ok, então, a gente agora tá lá, o 625, obrigado. Salvador, boa, no 098, total de 170 pessoas a bordo, 2 horas e 50 minutos de autonomia, alternando Fortaleza, pronto para o táxi. Gol no 098, livre táxi via Índia, chamo no ponto de espera pronto, ajuste altímetro 1008. Convite 18 táxis de direito, semana quando pronto. Não pode sair da 100, 098. Salvador, gol 971. Gol 971, ponto cópia? Pronto. 1971, autorizado Sierra Alfa Eco Zulu, via Upper Zulu 17, após sair conforme a rota do plano, o nível autorizado é o 380. Decola da pista 10, primeira curva direita. Saída água 1, Elefa, aciona 5472, o controle de Salvador opera em 120, décima 8. Autorizado, desde a nível 380, Upper Zulu 17, rota conforme o plano, decola da 10, curva direita após decolagem, perfil da saída Árvore 1, transição Elefa, transponda 5472, controle 7120, décima 8. 19771, correto, chama quando pronto, está em funcionamento. Obrigado, 9771. Corre, Salvador, gol 1222, estabilizado, cruzando a terra do quadro. O gol 1098, a linha decola sem parada? A linha decola sem parada, 098. 1098, autorizado, aliás, decolado, 10, vento 1,50 graus, 1,4 nós, agilizando manobra. Ok, agilizando, a linha decola pela pista 10, 1,093. Gol 1228, continue a aproximação, abate pista livre, informe o Boeing da companhia, iniciando rolagem pista 10, o vento de 160 graus, 15 nós, aguarde pista livre. paciente aguardando o estado visual. Manter a posição, iremos coordenar novamente com a entrega, o GNM 258. Tá, obrigado. Gol 1228, autorizado pelo Pistão 0, vento 160 graus, 159. Pouso autorizado, gol 1228. 625 não chegou, autorizado, obrigado. Quem sente? Posição Itape, desça para nível de 1050. 050, 1 Itape, 9752. 120, 1 Itape, 1098. Patrulha de Salvador, gol 1098. Gol 098, com nova ralada com ágio, estuva via saída pública para nível 370. Autorizado 370, gol 1098, saída pública. Estabilizou até 3170. Autorizando a 7-0 ciente, chama a torre frequência 118, decimal 95. 3895, boa. Sou em Salvador até 3170, estabilizado sinal 9000. Sou 3170, chama quando visual com o campo, fala pista molhada, ajuste altímetro 10 no 8, 3170. Chamada visual até 3170. Gol 228, Salão 25, liberando à direita, taxi via Alfa, chamando da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, gol 1228. 0. Gente, 020, informa por 1 das milhas. Aproximadamente 10 milhas. Gente, esse é o meu término, gol 1098. 1098, gente. Para o posicionamento.